8-0-7-7. Alfa Juliette Romeu. Alfa Romeo Alfa Juliette Romeu, boa noite, última aproximação e o poste sobre o escada do mar. Qual a presença aqui? A profundidade de comum está no traço de aproximadamente 4 minutos. A piscina 0 já autorizado qual será o número 2 para pôs no horário do mostrador? Positivo, observando o traço, o senhor Ioan, que é o meu, afastando agora 7 milhas que era a cabeceira no 7. Então, se for possível, eu vou para a mão aqui, se eu trato de 3 milhas. Positivo, vai subir agora. Essa transformação na esquerda, um traço de propósito na pista auxiliar, encontra-se a 5 milhas e um interferir. Sensacional, 072. Observando o tráfego, usando no 7, machado travado, via Alfa Juliette Romeo. Alfa Juliette Romeo autorizado para usar na pista 1, 7, 80, calma. Romeo. É 6259, autorizado no aero, mantém pista 1-0. Azul 0072 e Salles foi a 27, 121, decimal 9, seu pai. 121, 9, 2. Ana 259, utilizando decolagem, 10, calma. Sete com 1, Salles foi a 22, confirmando 75. Bem autorizado, backtrack, chame, liberando a pista, o Alfa Juliette Romeo. Informação Quebec. 2-5-9, reconheço 1-0, chame o controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, obrigado, bom trabalho. Bye-bye. Contato radar, tudo para mim, 360 via saída de São Bruno. 360, vindo de Nané 2000, quando possível, vou lá para o frente. Vamos lá, já, 3, 2, 3. Fala, 2, 5, 9, 3, 2, 3. matricular 235-120-8, então 3897, por favor. 208. Canal 259, Janocentro Recife, frequência no 28-35, autônomo no 28-8. Secundário no 28-8, o Canal 259. São 32-3, direto alerta. Senhores, olha a viagem para lá, ajuda 2781. 397, chame o centro Recife. Frequência no 28 decimal 35, alterna no 23 decimal 8. Controle Salvador, azul 2781, Arbor 1. Azul 2781, contato radar, suba para a linha de voo número 0, saída Arbor 1. Via Arbor 1, 2781. Solicitada decolagem no vento é de 310 graus 2 horas. 705 no comando 48, no controlinho no 20, desse não, 8, um voo. 208, grato, bom serviço, cara. 2902, separados no céu, autorizado o final do procedimento da LFC, a ponte está habilitada no localizador. Senhor Matheus, você vai ter que fazer o procedimento de conta autorizado no Norte, na 3205. Controle Salvador, eu vou no 705. Senhor Matheus, contato radar, suga para o número 2310, via saída São Ruelo. Ok, via São Ruelo, solicita a presença de Tiraduleda. Senhor Matheus, eu vou no 705. Tiraduleda. Direto a Lefa, 2781. Direto a Lefa, 2781. Eu estou vendo essa via, chegada da Lefa de ônibus para nível 2050, QNH1018. Boa noite, voo 645, para o ponto 045, boa noite, autorizado a linha aérea decolar no pistão 0, vento calmo. A linha de cola 90, voo no 645. Suba e mantém o nível 300. Ok, 300, recebo, voo no 705, autoriza direto, pronto? Aguarde o coordenador 305, voo no 705. Aguarde. Bruno 645, Colombo 54, no controle 1208. Estamos tendo no outro do sinal 95. Controle, boa noite, no 645. Somador 3290, Dona Visual. Sua conjunto 3390, negativo, pista seca. Pela ajuda de uma vez, separador de uma série autorizada final, que pediu uma tela 73, após ter utilizado no localizador. São 3290, São Francisco 58. Direita, chama o Salino 2 do número 9. Isso, número 9. 3290. Rádio 271, chama o Centro Recife, frequência 2238, Atena, no 2290. 1288-1260, Rádio 271. permanece na sua escuta. Tira 705, chame Centro Recife. Frequência 1-2, décima 3-5, alterna 1-2-3, décima 8. 1-2-3-8 e 1-2-8, decimal 3-5. Tira 705, primário 1-2-8, decimal 3-5. A secundária 1-2-3, décima 8. Oi, tio, obrigado, boa noite. Estabilizado LSF, Mandela, Azul, Nascimento, Nascimento. Azul, Nascimento, Nascimento, Nascimento, Nascimento, Nascimento, Nascimento, Nascimento, Nascimento, Nascimento, Nascimento, Nascimento, Nascimento, Nascimento, Nascimento, Nascimento, Nascimento, Estabilizado a distância. Azul 9212, autorizado por Vila Piscina 0, vento calmo. Primeiro pouso 1-0, vento calmo, Azul 9212. 9212, o solo foi 08, ele mora em direito, me fale 1219. Direito, 219, fecha a turma. Polo 099, deixando o centro Recife na frequência 1268, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 228, 260, com 1099. Pronto.